Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Chegou a hora, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E este quem vos fala é Luiz Otávio e serei seu apresentador. Agora, vamos para a mesa de comentaristas, não é mesmo? Ao meu lado direito está ele, Felipe Kobayashi. Boa noite, Felipe. Qual o seu destaque? Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a possível renovação do Ganso. Ao lado está Matheus Veloso. Boa tarde, Matheus. E qual o seu destaque? Boa noite, Matheus. E qual o seu destaque? Perdão. Boa noite, Luiz. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. Meu destaque vai para a morte do lutador de MMA Kimbo Slice aos 42 anos de idade. À minha frente está Guilherme Pérez. Boa noite, Guilherme. Qual o seu destaque? Boa noite, Luiz. Meu destaque vai para a vitória da Argentina pela Copa América contra o Chile. E resta ele, Vinícius Henrique. Boa noite, Vinícius. Qual o seu destaque? Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o Alexandre do Palmeiras, que foi flagrado no exame antidoping depois do jogo Corinthians e Palmeiras no Paulistão. Bom, e já que o Vinícius tocou nesse assunto, vamos para a Barra Funda, vamos falar de Palmeiras. Solta o hino do Verdão, Flavião. Quando surge o jovem verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem. Pois é, hein? E após Iago, zagueiro do Corinthians, ser flagrado no exame antidoping, é a vez de Alexandre. Como vocês veem esse desfalque importante para o elenco palmeirense, às vésperas de um grande clássico? Desfalque importante, muito importante o desfalque. O Alexandre, às vezes ele começa na titularidade, às vezes ele começa no banco de reservas, mas é um desfalque importante, ainda mais porque o Palmeiras está sem o Barrios, então pode não ter um camisa 9 no banco de reservas, pode não ter o camisa 9 no domingo. Isso pode fazer falta pro Palmeiras no clássico. E se ele não jogar, deve ser o Roger Guedes, né? Deve ser o Roger Guedes. Ele deve começar com o trio, mesmo com o Alexandre. Talvez o Barrios volte. O Alexandre... O Alexandre vai jogar. Ele tem que fazer o exame de contraprova. Tem que esperar a contraprova. Mas existe alguma possibilidade de ele não jogar, então? Deve existir, mas de qualquer forma... Porque ele tem que fazer a contraprova. Por hora ele não está suspenso ainda. Normalmente demora, tipo, essa contraprova chegar. Então eu não sei se ele joga, mas não. O Barrios pode voltar também. Não sei se ele treinou hoje ainda, não tô tentando ver aqui, mas o Barrios pode ser um jogador que pode voltar, então talvez não faça tanta falta, pensando se o Barrios volte. Mas eu acho que independentemente vai ser importante, vai ser não vital, mas a ausência do Alexandre vai ser muito sentida. É um cara que vem fazendo gols e que é a referência no ataque do Palmeiras, né? É, quando o time joga sem ele, o time fica meio perdido mesmo. Quando tenta jogar com o Gabriel Jesus de falso nome, 9, desculpa, o time acaba se perdendo um pouquinho, falta uma referência ali na frente. O Alexandre eu acho que faz falta mesmo, ele vem buscar muita bola no meio de campo e aí ele tenta essa ligação para as pontas, para depois ir para a área, para receber o cruzamento. Então eu não sei, eu acho que pode fazer falta nesse clássico de domingo aí. Não sei você, Matheus. É, o Alexandre é um jogador importante para o Palmeiras. Pode fazer falta, mas ainda tem a contraprova, né? Então vamos esperar os próximos capítulos. Vi aqui, o Barrios treinou normalmente, fez até gol hoje no jogo treino do Palmeiras, então ele deve jogar domingo. Deve jogar não, deve pelo menos ir pro banco de reservas. E esse que já é o segundo caso de doping no ano, né, no futebol. E ano passado o Wellington, que atualmente tá no São Paulo, também foi pego. Então a gente tá vendo... Que as autoridades estão mais rigorosas em relação ao doping. E o que vocês pensam? Porque nos outros esportes são muito mais rigorosos. E no futebol, acho que está começando agora. É que é complicado, porque assim, o doping, dependendo da substância que a pessoa usa... E muda toda hora também, né? As substâncias. Por exemplo, se regenerar de uma lesão, eu acho até... acho válido até usar alguma substância. É, muitos atletas... O Iago usou isso, não foi? É, o Magic Jota usava um remédio Dorflex pra... É, o Magic Jota, muitos jogavam no sacrifício ali. muitos atletas, eles usam esse tipo de medicamento que são proibidos, mas não participam de nenhuma competição nesse período. Também, mas às vezes o uso de doping até pro preparo para algum evento, seja futebol, qualquer esporte, pode interferir no resultado do evento em si. Porque faz com que o atleta fique a um nível superior dos adversários. Mesmo que na época do evento em si, ele não utilize da substância. A gente vê bastantes casos no MMA, né, Matheus? Sim, no MMA, alguns anos atrás, quase não via atleta sendo pego no doping, mas alguns... eram acusados por outros lutadores de uso de doping, mas nunca ninguém era pego. Aí agora estão começando a ser mais duros nisso. Anderson Silva já foi pego, acho que Yoel Romero. É, o John Jones foi por outra causa, né? É, o Jones foi uma causa completamente diferente. Entorpecente foi preso. Aí, outra história, envolve a polícia também, não só a comissão atlética. Eu acho que tem que ser mais rigoroso mesmo a questão do doping. No futebol, a gente tá vendo agora essa mudança. Eu lembro que no ciclismo, o atleta foi campeão lá no Tour de France. O Lance Armstrong, ele acabou sendo punido, perdeu os títulos que ele tinha. Foi de herói a vilão, né? Por causa do doping que ele, era que ele ídolo, acabou Ele era sofrendo. O Pelé do ciclismo. Pelé do ciclismo. Comparação, né? Será que ele fazia muito gol de bicicleta? Não, mas eu gostei. Gostei da comparação. Ele fazia muito gol de bicicleta? Pedalava mais que Robinho. mas ele foi pego e é um exemplo que tem que ser tomado desses outros esportes no futebol. A gente tem que seguir esse tipo de coisa, a gente tem que tomar como exemplo e utilizar para o nosso esporte. Assim como eu também acho que, um pouco mudando de assunto, a questão da tecnologia também tem que vir para o futebol. E agora vem outros esportes, futebol no tênis, americano, por exemplo, no tênis, vôlei, todos esses esportes usam tecnologia. Eu acho que o futebol fica um pouco para trás. Decidindo a partida muitas vezes. Sim, né? Muitas vezes acabam decidindo o jogo, o resultado. Agora não sei o que vocês acham sobre isso. O uso da tecnologia é muito importante. Os outros esportes estão aí para provar. Voltando um pouco pro doping, também teve o caso da Rússia, que vários atletas de atletismo, se eu não me engano, foram pegos no doping. Não só de atletismo. Não vem para a Olimpíada. E cogitou-se também, né? A da Rússia não participar dos Jogos Olímpicos. Sim, por conta disso. Chegaram a cogitar, mas eu acho que não vai acontecer. Vão banir só os atletas em si, porque era como se fosse um programa de doping que tava acontecendo. Tipo, vários coisas atletas. Da Rússia, né? Coisas da Rússia, mas eu coisas não duvido. Coisas do esporte em geral. Eu né? não duvido que tenha outros por aí semelhantes. Pois infelizmente. E agora voltando um pouco para o futebol, especialmente para o Verdão, tem uma notícia que não vai agradar muito o torcedor alviverde, hein? O agente que negociou Cristiano Ronaldo para o Real Madrid trabalha para vender Gabriel Jesus após as Olimpíadas. Eu acho cedo o Gabriel Jesus ir embora. Eu também acho, mas ele pelo menos vem afirmando que ele quer ficar no Palmeiras durante um bom tempo ainda, né? Ele quer ganhar mais títulos, né? Além da Copa do Brasil, ele quer ganhar mais coisa pelo Palmeiras. Exato, só 18 anos. Tem a nossa idade. Não, sou mais velho. Eu tenho 18. E eu não sei, nossa voz de consciência pode lembrar, que são o valor de venda do Gabriel Jesus, para alguns 100 milhões, mas para outros times é mais caro. 160. Né? 160 milhões. 160 milhões. 120, não é 120? Para os Bayern de Munique, Barcelona... Não, para os clubes maiores é 160 e para os clubes maiores que ele considerou é o top 5 dele. Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique... E Paris Saint-Germain. E Paris Saint-Germain. Agora o resto, se quiser, esses clubes são mais baratos, desculpa. E os outros têm que pagar então, mais caro. Eu acho... Os cinco eu times acho que eu disse... Eu acho que esses são 120 milhões. Saem por isso. 24 milhões de euros. Desculpa que aqui vale a confusão. E os outros menores saem por 40 milhões de euros. 24 milhões de euros deve valer 90 desculpa a confusão, e 95 ouvinte. Milhões. Mas só que o Palmeiras tem 30%. O Palmeiras tem 30% do atleta. Mas 30% de 160 30%. Milhões dá 54 milhões. Não, 54 milhões é muito dinheiro. Dá pra não, botar... Não, mas ter 20% só? 30. 30 é pouco. Então, 30%. Você tratar de jogador da base? Não, é problema que se ele não se o Palmeiras não acertasse essa porcentagem, ele iria embora. Ele iria pro São Paulo. Ele iria pro São Paulo. Então o Palmeiras ficou vendido. Aí 30% de 160, fazendo as contas aqui rapidamente, 48 milhões. Como eu sou um bom matemático. 48 milhões? 48 milhões. Não, Guilherme acabou de sair do vestibular aqui do Mackenzie. Acho que é mais vestibular hoje, não, cara. 10% de 160 dá 16. Mas é de, Desculpa a conta matemática aqui. É de euros. Não, então. É mais. Não, 160 milhões de reais. De euros. Não, você tá louco? 160 milhões de reais é mais caro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Acho que ele não sai. Acho que ele não sai. Para os matemáticos. A calculadora tá aqui provando 48 milhões de reais. O derby, que ocorrerá no domingo, já vendeu 14 milhões de ingressos. 14 milhões de ingressos vendidos. 14 mil. É. 14 mil, é, me empolguei aqui com os valores do Gabriel Jesus. 14 mil ingressos vendidos para domingo. Torcida do Palmeiras animada para esse derby, hein? Ah, o Allianz Parque vai encher, né? A torcida promete lotar, ainda mais que é a torcida única. Deve esgotar os ingressos para mim. 38 mil, por aí. É, vai ser até torcida... quinta, no mais tardar. Os ingressos devem estar todos vendidos. Eu acho que vai demorar um pouquinho mais. E já que vai ser torcida única, eu acho que o Palmeiras vai lutar com certeza e vai ser só pressão. E vamos ver se o Corinthians consegue aguentar. O setor visitante tem capacidade para quantos torcedores? 1.500. Lembrando que só o Palmeiras ainda não venceu o Corinthians no Allianz Parque. Foram dois jogos, uma derrota e um empate. 3-3, o último empate. Um jogão. 3-3 num ótimo jogo. Nesse jogo, Palmeiras acho que vem mais forte, ainda mais por estar jogando em casa. Sem torcida do Corinthians? Sem faz torcida. Faz falta o Vitor Hugo, né, Mati? Vitor Hugo faz muita falta, mas pelo que vem apresentando o ataque do Corinthians, não sei se vai fazer tanta falta assim, não. Eu sei que tá muito cedo, mas vocês querem arriscar algum palpite para domingo? Isso é ousado. Eu arrisco, mas eu arrisco o empate. 2-2. Guilherme. Eu ainda não arrisco. 1-0 Palmeiras. 1-1. Bom, ainda... muito cedo, mas muito cedo, hein? Pra mim tá cedo. Chutando brevemente. Bom, né? Já que falamos sobre o Palmeiras, vamos para o outro lado do clássico. Solta o hino do Corinthians. Bom, e segundo o jornal A Bola, jornal português, o Porto acertou a contratação de Felipe por 24 milhões pelos 75% dos direitos econômicos do atleta. Muito pouco. Você acha pouco? É o Felipe, né? eu não acho pouco. 24 eu milhões. Eu acho um bom preço. Eu acho um bom preço. Por um zagueiro, acho um bom preço. É um bom preço, mas pelo 24 Felipe... 24 milhões, o Corinthians recebe os 24 milhões, certo? Não. Ou não? 18 milhões. Não. É. Ah, então... não. Vai continuar a porcentagem. 18 milhões. Eu sou bom de matemática, 18 eu não tenho eu não culpa. Sei quanto que o Corinthians... 18 milhões. 18 milhões. Arquibancada 18 aritmética. Milhões. O Corinthians precisa usar esse dinheiro para contratar, talvez, um substituto à altura, porque acho que Balbuena e Wilson, ou Balbuena e Iago, não é uma dupla digna de titularidade do Corinthians. Tá colocando o Balbuena como o titular, né? E aí fica entre Wilson e Iago. Pra mim, sim, mas eu acho que no Tite, acho que pro Tite ficaria Iago e mais um. Pro Tite. Mas pra mim seria o Balbuena o titular, sem dúvida. Não, o Balbuena pra mim é titular. Pra mim também, eu acho pra que mim é o Balbuena mais um. Exatamente, mas o Tite ele vinha colocando o Iago como titular, só tirou por causa da punição. E o Pedro Henrique lá da base? Pedro Henrique é uma opção futura, mais futura do que o Iago ainda. É futuro então, hein? É bem futuro, bem futuro. Isso se não vender antes pra qualquer clube aí. Que vai pro mercado o Tite? Não sei se vai, mas acho que seria importante ir. É, porque fica com três zagueiros, né? É. O Balbuena, o Iago e o Wilson. E o Pedro Henrique, como você disse, é novinho, então não tem muito... Não, a gente não tem como falar muito dele. Eu acho que o Tite vai pro mercado aí, hein? Também acho. É, mas há tempos aí o Corinthians é denominado como mau pagador, né? Vocês veem assim também? Como mal vendedor, vocês veem assim também? É, eu vejo. O Felipe não foi tão mal vendido assim, mas... Alguém lembra as outras vendas? Rapidinho. A do Marquinhos foi péssima. Não, Não falando da base. Eu queria pegar as mais recentes últimos, agora. Gil, Renato Augusto, Jadson, Wagner Love. As vendas do Gil, Malcom. Renato Augusto. Esses cinco jogadores, se eu não me engano, acho que não somaram 70 milhões de reais pro Corinthians. É, algo assim. Uma parcela pequena. É muito pouco pro meio campo. Despreparo total da diretoria. pra zaga que foi a melhor. A melhor do Campeonato Brasileiro, não tem como. Não, eu acho que é muito pouco. E parece que o Naldo qual foi informação oferecido... Qual informação aí, Guilherme? Voz aqui, voz da... Desculpa. Da consciência me disse que Naldo foi oferecido ao Timão, só que tem que esperar, bom, né? Tem é um bom salário, zagueiro. Desculpa, completando aqui, o Naldo, um zagueiro do Sporting. Desconheço, vocês conhecem? Também não conheço, pensei que era o do... Se fosse do Wolfsburg, seria um bom reforço. É, o único problema seria o salário. Mas como não é ele, então... Vamos ver aí se contratam ele. É, e parece que a diretoria do Corinthians ficou animada. Acho que o problema da diretoria do Corinthians foi vender todos esses jogadores, né? E ainda pode ir embora o Elias, que a gente não... Pode ir pra China. Tá embaixo também, mas pode ir pra China, seria mais uma perda. E vai se desmontando. E o Tite tem que ficar remontando o elenco, remontando o time. É quando parece que vai ter um time na mão, perde um ou outro. É, a diretoria do Corinthians tá achando que o Tite é mágico. Aí vai dar pra ele um elenco sub-20 daqui a pouco e vai querer que ele ganhe um campeonato. Porque... Mas é capaz ainda. Que eles ganhem. Ele é líder ainda. Capaz que ganhe. É líder ainda. Ele é líder ainda do Brasil. Mas tudo imagina bem? Agora perdendo Felipe, se perder Fagner, já perdeu Edilson, Elias. Tem o Fagner pra perder também. Tem e o Fagner é o melhor jogando. Do time pra é mim. É o melhor. É o que mais tá... Não sei se é o melhor é o do time, mas não, é o que mais tá jogando. É os dois laterais. Os dois laterais. Se perderem... É. O Wendel, eu acho que... O Fagner pode ir pra China também. Wagner e Elias. É, não sei pra qual mercado ele seria vendido, mas provavelmente pode sair. Tem bastante mercado. É. Mas... Wagner que retornou ao Corinthians, né? Depois de uma passagem pelos Emirados Árabes. Jogou não no Vasco, Wagner também. Não, ficou mais conhecido jogando pelo Vasco, mas após jogar pelo Cruz Maltino, ele se transferiu pro futebol árabe. E foi uma aposta no Wolfsburg. E o Corinthians... Fez uma aposta feliz no Fagner e vem colhendo aí bons frutos no time alvinegro. Eu acho que ele merece seleção. O Fagner? Também acho que merece. Acho que ele merece seleção. Tá jogando muita não bola. Não pra ser titular. Acho que o Daniel Alves é titular, mas ele poderia ser reserva do... Ele seria um bom suplente, vocês aí. Eu acho também. Eu concordo. Tá merecendo uma convocação, tá jogando demais. No lugar do Daniel Alves. Porque você acho que o Daniel Alves já recebeu muitas oportunidades. Tem jogos que ele vai muito bem, mas tem jogos que ele deixa a desejar. Então eu testaria o Fagner sim. É, poderia testar em algum amistoso, mas competição, acho que aí... Ou até por nessa enquanto, Copa ainda América, não. Que pode servir de algum laboratório, poderia. Essa Copa América. Poderia. Mas, não sei, o Corinthians tá com o futuro bem incerto com essas possíveis vendas. Vai ter que ir pro mercado, não tem jeito, se a diretoria insistir nas mãos do Tite... Achando que ele vai fazer milagre com qualquer elenco. Não vai conseguir nada demais. E vamos esperar que a janela abre quando mesmo? Dia 23 de junho. Eu acho que ainda falta um zagueiro. E acho que ainda falta um centroavante. É, eu acho que os dois também estão faltando. Porque tá dependendo do Luciano e do André, né? Eu acho que falta um volante também. Um volante? Talvez um meia também, né? Talvez um time inteiro. Não, o que a gente tá falando aqui, um zagueiro falta, vai faltar um lateral direito. Né? Se o Fagner sair, vamos contar que o Fagner não vai. Tá, certo? Então por enquanto, falta um zagueiro, um volante, certo. Um centroavante e um meia armador. Eu concordo. E só pra encerrar aqui o bloco do Corinthians, o zagueiro Iago vai ser liberado a partir de quinta-feira pra disputar normalmente os jogos, porque já cumpriu... Quer dizer, tá no final dessa sentença de 30 dias pelo doping. Então vai ser um reforço aí pro Tite no domingo. E o Cássio está fora, não treinou e está fora por amidalite. Ah, mas o Cássio já o Cássio pode também sair, pode sair do Corinthians. Mas ele já vinha sendo reserva nos últimos jogos, não sei se vai... E o Walter vem vindo bem. Muita falta. O Walter vem vindo muito bem. E na reserva tem o Matheus Caldeira. Ou não, Matheus Caldeira acho que tá lesionado também, se não me engano. É o Vidotto? O Vidotto tá lesionado. O Wendel de goleiro reserva, ou contrata o César Martins. O Wendel, César ou Maicon. É, mas bem o lembrado. Maicon... Boas opções. Foi goleiro mesmo, né? Tem muitas opções. Foi e o Wendel não? É, mas... Wendel também. Pelo lado negativo, né? Bom, falaremos muito ainda desse clássico aí durante a semana. Agora vamos descer a serra, vamos a Santos, Flavião. Agora quem dá bola é o Santos. E o Santos que vem perdendo bastante por conta das ausências de Ricardo Oliveira, Lucas Lima e Gabigol, tem seus reforços, Yuri, ex-Audax e Vecchio. Meio campo argentino. Isso. Treinaram pela primeira... Emiliano Vecchio, ele veio... Que veio do mundo árabe. Emiliano Vecchio. E treinaram pela primeira vez no time do Santos. Reforço, não sei tem o quê. Que ter. Não tem como se esses jogadores vão embora mesmo. Mas vocês acham que Gabigol, eles podem Lucas suprir a altura, essas ausências? A altura, isso não. Ninguém ninguém que o Santos consiga contratar vai suprir a altura. A não ser que contrate o Messi. Mas não, o Santos não consegue contratar, é isso que eu estou falando. Também acho que não. Os jogadores... É o que a gente está sempre falando do Santos, né? São boas apostas, só que vai saber se vai vingar ou não. Isso é uma coisa muito interessante do Santos. Sempre está saindo gente e aí não faz contratações muito caras, com certas exceções. E no futuro acaba perdendo também grandes jogadores revelados pela base. É só o Lucas Lima e o Ricardo Pereira, sim, não, né? São exceções, mas... Tipo, foi revelado. O Gabigol foi revelado. Agora a gente tem que ver por quanto que eles serão vendidos, né? Quanto que o Santos vai ganhar de dinheiro com esses três? Pelo bem do Santos, acho que uma boa... Acho que ganha bastante dinheiro. Dá pra fazer um bom dinheiro. Dá pra fazer um bom dinheiro. Com o Neymar não, né? Neymar, o Santos não soube. Ah, mas também era complicado, né? É que não era essa diretoria ainda. Era o Laor. Não era o Laor. Era o... Calma aí, esqueci o nome. O Laor começou, ele terminou... Era que ele não tá... Laor começou em 2014, então não era o Laor. Não era o Laor. Eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome do presidente também. Bom, enfim... Modesto, né? Não é o Modesto. Não, Modesto é o atual. Bom, enfim... Era o Modesto. Não, Modesto, Modesto é agora. Bom, enfim... O de 2013, quando era o Neymar, eu não lembro. Não, só que a venda foi muito mal feita. Odílio Rodrigues. Odílio Rodrigues. A venda foi muito mal feita naquela época. A venda foi muito... Até hoje a gente não sabe o valor. A gente não sabe o valor, a gente não sabe se vendeu uma parcela dele antes. Vender parcela de jogador é um negócio ridículo. Em 2011 parece que ele já estava... Pois é, dois anos antes ele... Na final do Mundial contra o Barcelona. Dois anos antes ele ir pro time. Então é uma venda muito nebulosa, eu diria. Nebulosa, gostei. Misteriosa. A gente não sabe. Então, o Santos também... Essa venda do Neymar... Não foi muito boa pro clube. Tomara que essas de agora sejam transparentes. Sim, mas eu acho que. Mas eu acho que é. Acho que serão, sim. O Modesto não vem fazendo uma má gestão, eu acho. Não, não vem. Eu acho que ele sabe vender os jogadores. É. Eu acho que tem como controlar. Eu acho. A venda, sim, eu acho que dá. E acho que dá pra fazer um bom dinheiro, hein, Gui? Não, dá pra fazer. Esses três jogadores aí. Tudo bem que o Ricardo Oliveira é mais velho, mas Gabigol e Lucas Lima, você consegue vender eles por um preço caro. Sim, é mais novo, né? Eu acho que o Santos sempre a base consegue sustentar o time, tanto no monetário quanto no futebol. Então, eu acho que o Santos sabe como controlar esse dinheiro e vai revelando novos craques sempre e vai contratando na medida do possível. Então, eu acho que tem bastante equilíbrio, pelo menos, o time do Santos. A sorte do Santos é que tem uma excelente base. Tá sempre revelando novos jogadores. Sabe aproveitar muito bem. Porque o Corinthians também tem uma excelente base e não sabe a aproveitar. A base do Corinthians é excelente, mas o time não sabe aproveitar. A diretoria não sabe aproveitar. O Tite não sabe aproveitar. O Tite não sabe aproveitar atualmente, mas olha a história. Ele nunca soube aproveitar. Mas é histórico. Eu sei que é histórico, mas eu tô dizendo que o Tite, que é técnico agora... Ele nunca soube aproveitar a base, ele sempre precisou comprar jogador. Mas se nenhum técnico conseguiu aproveitar devidamente a base, você acha que o problema tá só nos treinadores? Eu acho que o problema não tá só nos treinadores, mas o Tite é um dos problemas também. Eu também acho. Porque, por exemplo, o Malcom, que foi o último jogador da base, quando a gente revelou que teve um certo destaque, fez um dinheiro, foi o Mano Menezes que colocou ele pra jogar. Sim. Não foi o Tite. Não foi o Tite. Desde 2014 ele era titular, o Malcom, né? Então. O Mano colocou ele no time, e depois quando o Tite chegou, ele continuou aproveitando, mas... Se fosse o Tite direto, talvez o Malcom não tivesse tido essa chance, teria vendido para um time de interior, talvez, por um valor menor, porque a diretoria não aproveita bem a base e o Tite também tem esse defeito. Para um time que tem uma base, como o Corinthians, muito boa, eu acho que o Tite tem que usar mais. Ele colocou o Pedro Henrique, mas não deu certo. Então, sem dúvida, tem que usar mais. Quer dizer, foi um jogo, né? Tomara que dê certo, só que ele tem que usar mais. Tem que arriscar mais. O problema é que sempre quando questionado disso, ele fala que ainda não estão prontos e não dá nada. Bom, esse é um assunto ainda que rende bastante. Portanto, vamos falar do São Paulo. Toca o hino do Tricolor. Gente, quando tudo parecia que estava calmo, São Paulo estava nadando em águas mornas, águas... Tranquilas. Tranquilas. Águas Mornas. Essa foi sensacional. Ah, é, endureceu o caldo, né? Não, e Águas Mornas. Cê não, vocês nunca ouviram essa? Eu vi Águas Tranquilas, ah, não, e Águas Calmas. Mornas também. Águas Calmas. Não, tudo não, bem, mas relaxante. Águas Mornas. É Jurubatuba, né, gente? Bom, vamos à informação de fato aqui. O diretor de futebol do São Paulo, Luiz Antônio Cunha, pediu demissão após se sentir desautorizado por fazer suas funções. Olha, é complicado, né? Eu não entendo a diretoria do São Paulo, porque ninguém sempre entende. É incrível. Sempre que parece estar boa, tá fluindo. O estopim desse caso estopim. Todo ocorreu na contratação do Cueva, que segundo o Luiz Cunha, esse dinheiro era pra ser usado pra manter o Maicon. E desautorizado, ele ordenou, esse dinheiro vai pro Maicon. O Leco e o Gustavo Vieira não compactuaram com isso e acabaram investindo nesse jogador. Esse foi o estopim aí pra queda do Luiz Cunha. Complicado isso, né? Porque o São Paulo não se acerta, né? Só pra lembrar o ouvinte, o Maicon tem contrato até dia 30 de junho. E se o São Paulo não ficar com ele... Não, pode falar. Vai dar uma porque a voz da consciência estava falando do Maicon, só estou completando aqui. Se o São Paulo não comprar ele definitivamente, não comprá-lo definitivamente, até dia 30 de junho ele não disputa a semifinal da Libertadores. Vai, Coba. Então, concluindo, porque a diretoria do São Paulo nunca se acerta. E quando parece que o time está fluindo, está tendo bons resultados, tem sempre algum problema como esse. Aí gera aquele problema extracampo e... pode acabar com uma temporada, talvez. Eu acho que a diretoria de São Paulo estava passando por um processo chamado palmeirização. Concordo. Antigamente, a gente lembra que as diretorias do Palmeiras sempre entravam em briga, confusão. E sempre falavam, isso só acontece isso com o Palmeiras. Isso só acontece com o Palmeiras. Agora São Paulo era, ano passado, né? Mudou. Ano passado, esse ano melhorou. Bastante. Melhorou bastante. Ano passado foi o estopim. Ano passado acho que eu não tinha visto ainda desse jeito. Ano passado foi uma bagunça. Ano passado foi o pior ano da história do Tricolor. Que ainda conseguiu uma classificação para Libertadores, né? Então... Bom, você tá feliz, né, com isso. Falando com brilho nos olhos, exato. Luiz Otávio. Mas não tem muito o que dizer, né? A diretoria do São Paulo... Depois do ano passado, pareceu que tinha se acertado, que tava tudo certo, aí chega uma notícia dessas. Então, não dá pra saber o que esperar dessa diretoria. A qualquer momento, pode... Vai rolar muita coisa aí. E a bruxa tá solta realmente pro lado do São Paulo, hein? Mena se lesiona em partida contra a Argentina e preocupa o Tricolor para as semifinais. É, o Mena que, aparentemente, conseguiu dar um jeito naquela... Principalmente na parte defensiva, né? É, defensivamente ele vai muito bem. No ataque ele tenta se arriscar, né? Mas ele não consegue tantos bons resultados. Só que, pelo que era a lateral de esquerda do São Paulo, com aquele nosso... aquele herói, o Reinaldo, melhorou bastante. Lei do ex. E uma assistência contra o Palmeiras, né? Pro Felipe Azevedo, também. Inclusive. Nossa Senhora. Então, acho que é uma perda muito significativa e... Sem dúvida. Vai jogar com o Matheus Reis, provavelmente, né? A bruxa tá solta. O Carlinhos, só uma dúvida, o Carlinhos não... O Carlinhos tá voltando de lesão. Ele, Michel Bastos, Wilder... Tem previsão de volta o Carlinhos? E Lianco. Tem. Ele retorna às atividades com o grupo na semana que vem e deve estar aí 100% aí, pra... Aí, acho que na Libertadores, acho que ele coloca o Carlinhos ao invés do Matheus Reis. Acho, mais experiência, eu não acho Carlinhos ruim assim. Mas o Mena faz falta. Faz foi o que você falou, arrumou a lateral esquerda ali de São Paulo, deu uma consertada. Eu acho que não ataca muito bem. É, mas pelo menos mas ele sabe fecha se defender ali. Bem. Falaram do Mena agora, eu lembrei do Álvaro Pereira, quando ele se matava no campo e nossa, dois é minutos gênio. Depois se voltava a jogar, depois de ter desmaiado. Ele desmaiava, o cara. Né? Ele provava que realmente honra a camisa que veste, né? Sangue uruguaio. Uruguaio. Pois é. E em contrapartida dessas notícias ruins para o torcedor do São Paulo, Leco almoça com representantes de Paulo Henrique Ganso e renovação fica cada vez mais próxima. O contrato atual do meia vai até setembro de 2017, hein? Uma boa notícia aí para o torcedor do São Paulo. Com certeza, o Ganso tinha que fazer todos os esforços para conseguir renovar com ele, realmente, porque do jeito que ele tá jogando agora, eu acho que... Em qualquer equipe brasileira ele se encaixaria muito bem e o São Paulo tem que manter ele aí. Ganso é um grande jogador, acho importante a diretoria tentar renovar o quanto antes o contrato dele para não causar complicações no futuro. Porque quanto mais perto do fim do contrato, mais difícil fica renová-lo. Eu acho que vai renovar. Eu acho que o importante é não fazer loucura. Não, loucura não, mas acho que também não vai fazer. Eu acho que dá pra renovar. O salário dele vai subir um pouco, né? Vai pra quanto? Naturalmente. 400 mil? Ou ele já renovou? O teto do São Paulo tá avaliado em 350 mil. Eu acho que passa um pouco. O Leco disse que ele subiria um pouco esse teto, então. É, eu acho que tem tudo pra renovar. Também acho. Vai renovar sim. Sim, e agora fechando esse bloco, como ninguém é de ferro, vamos a uma pequena pausa para o intervalo e voltamos já! Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Para o último bloco do nosso maravilhoso programa Arquibancada Mac e vamos direto falar de Copa América. Tem vinheta da Copa América? Não tem. Dessa vez a gente faz, não, mas tem o do Brasil, tem o do Brasil, isso que importa. Vamos aos jogos de ontem. Argentina, belo jogo da Argentina contra o Chile ontem. Jogou bem a Argentina. Belo jogo. Jogou bem a Argentina. Argentina 2, Di Maria e... quem Banega. E Banega. E no último minuto, quem descontou pro Chile? Foi 2-0, que eu saiba. 2-1. Foi 2-1. 2-1. Foi 2-1. Não tinha visto. Quando eu vi, até quem... o final tava 2-0. É, quem fez o gol também... Bom, enquanto procuramos aqui, falha aqui do nosso... Da nossa equipe. O Panamá venceu a Bolívia por... Quem fez o gol foi o Fuenzalida. Fuenzalida. Aos 48 minutos. Por isso que eu não sabia que tinha sido 2-1. E o Panamá venceu a Bolívia por 2-1 e garantiu sua primeira vitória em Copas Américas. Uhul! Agora vai, com certeza. Talvez a primeira Panamá e última, campeão. Né? Panamá campeão. Nova potência na América Latina. Falo aqui no programa, Panamá campeão. Daqui a 3 anos, campeão da Copa do Mundo. Isso. O Panamá vai ser a Costa Rica da Copa América, será? Vai, não, com a certeza. Costa Rica vai ser o futuro daqui, Panamá. O Cuba falou, daqui a 3 anos vai ser campeão da Copa do Mundo. Olha então, que gênio. A Copa fora de época, né? Pois é, mas brincadeiras à parte, né? A Argentina vem mostrando um ótimo futebol, né? Muito. E o Chile piorou bem com a saída do Sampaoli, né? O Sampaoli ali era verdade. Vital. Fez uma falta. A Argentina ontem mandou no jogo, né? O Chile tentava buscar o contra-ataque, sair rápido, mas não conseguia. O Alexis Sanchez, eu acho que, não sei vocês, ele dribla muito e tal. Tem muita qualidade, mas acho que ele tem que ele não toca a bola. Ele é fominha. E aí ele travava o contra-ataque do Chile. E teve um lance ontem do Bandeira. O Bandeira viu um impedimento do Mena que ninguém viu. É impossível. Não sei se vocês viram esse lance. É, devia ser corintiano, né, tava, o Bandeirinho? Nossa, o Guilherme viu, né, Gui? Eu vi. O lance do Mena. Mas enfim, a Argentina mereceu a vitória. Detalhe, jogando sem o seu principal jogador, Lionel Messi. Que, pra avisar, tava muito estiloso de barba, né? Ah, nossa. Ah, é? Momento TV Fama aqui no Arquibancada Mágica. Uma barbinha. Okay. Não, achei bonito, mas tava estiloso com a barba. E ele joga no próximo jogo? Talvez jogue. Ele tá com problema nas costas. É. Tá velho, né? Talvez ele já chega para todos. É, coitado dele, né? E o Mate, que tem 18 anos, já tem dor em todo o corpo. Acontece, né? Vida de jogador, de atleta, é assim mesmo. A Argentina, pra mim, é a favorita da Copa América. Pra mim também. Como a gente elegeu ontem, né, os três favoritos, a Argentina estava... Foi a favorita de todos. Vou ser sincero que ontem o Chile me decepcionou um pouquinho. Eu achei também que ia jogar melhor. Poderia ser mais agressiva, também né? Também acho. Acho que o Sanchez a gente criou muita expectativa do Chile. É, pelo que a gente tinha visto, né? Pela Copa América do Chile ano passado, que foi muito boa. É, o Sanchez deixou a desejar bastante ontem, né? Eu também acho. Eu acho que o Sanchez ontem segurou muito a bola. Ele dribla muito, mas ele tem umas que ele é fominha. Eu não gosto do Bocejur também. Não gosto dele. Acho ele fraco. É, quando ele tá com sono, o Bocejur não rende Deus muito, não. Nossa, eu não meu falo, pai, Deus eu não céu. Falo. Luiz, por favor, porta ali. Você não quer passar a apresentação pro Matheus hoje? Depois dessa piada, você ir embora, que tal? Não, de uma próxima, com certeza, o nosso querido Matheus Veloso irá apresentar. Destaque pro Di Maria, né? De Maria e homenageou a avó dele, e ao morreu. Final do jogo, em entrevista, muito emocionado. Muito, bacana muito legal, ver muito isso. Bacana. Esses momentos bacana. Do futebol não que são maravilhosos. Boca, né? Claramente. Ah, não sei, vai que as pessoas entendem errado. O quê? Mas ele se emocionou. Não, esse momento de solidariedade. A cena eu achei foi muito bonita. Foi muito bonita, comovente. E você percebe que foi sincera, não foi. Eu não tava não, fingindo, não. Né? Sim, sim. Ah, mas fingir a morte da avó. Não, calma, você não entendeu, deixa. Bom, pelo amor de Deus, né, Vinícius? Bom, hoje, mais tarde, temos. Prosseguimento da Copa Pode América prosseguir. Com a segunda rodada do segundo turno, né, da fase de grupos. Estados Unidos e Costa Rica, às 9 horas, no Soldier Field. Onde se encontra esse estádio? Nos Estados Unidos. É, sim, nos Estados Unidos, mas em Chicago. Exatamente. Voz da consciência aqui falando que é o estádio do Chicago Bears. Soldier Field. Provavelmente em Chicago, né? Estádio é um do campo Chicago, de futebol americano. De soldado. Nossa senhora, meu Deus. Hoje depois tá você complicado, reclama hein? Da piada do Hoje do tá Luiz, difícil. Né? Hoje tá complicado. Bom, e mais tarde temos um bom jogo. Colômbia e Paraguai. Bom jogo. Às 11h30 no jogo Rose Bowl. Colômbia. Rose Bowl, onde a gente foi tetracampeão do mundo. Eu acho que tá Colômbia, tranquilamente. Eu também acho da Colômbia. Bom, palpites. Vamos primeiro Estados Unidos e Costa Rica, Vinícius. 1-1. Guilherme. 2-0 Estados Unidos. 1-0 Estados Unidos. 0-0. Bom, vou de 2-0 Costa Rica, Estados Unidos também. E Colômbia e Paraguai. Vamos lá, Vinícius. 2-0 para Colômbia. 4-1 para Colômbia. 3-1 Colômbia. 2-0 Colômbia. Vou de Matheus aqui. 3-1 Colômbia. Vou de Matheus. E já que estamos falando de Copa América, vamos falar da nossa querida e saudosa, né, Seleção Brasileira. CBF. Triste. Bom, é, cortado da Copa América, Douglas Costa exalta o trabalho de Guardiola. Se juntar, abre aspas, se juntar todos os treinadores brasileiros, daria apenas um Pepe. Fecha aspas. Acho que eu todos... acho que com sorte. Acho que tirando o Tite, se juntar todos, não dá um Guardiola, porque o Tite é superior. Nossa senhora. Olha só, hein? É. Não, tá bom. É, mas foi uma declaração bastante contundente aí do Douglas Costa. Ah, né? Deve ser diferente ele treinar com o Dunga, com todo respeito ao não, Dunga, sim, sim. Do que com o Pepe Guardiola, né? Deve ser muito diferente os treinamentos. Talvez, hein? Talvez. Deve sentir. Sim, mas ele também juntou todos os técnicos brasileiros, né? É porque ele não conhece Gilson Kleiner, nunca treinou com Gilson. Ele não conhece Givanildo. Mas quais treinadores são bons aqui no Brasil? Tite? O Tite. O Cuca? Isso. Mas o brasileiro, brasileiro, brasileiro. Mas o Tite eu acho que não fica tão abaixo. Tite óbvio, e Cuca fica pra mim. Abaixo do Guardiola, mas eu não acho que ele fique tão abaixo do Guardiola, não. É, não dá, eu nunca fui pra treinado pelos dois. Pra mim é Tite e Cuca. Os dois melhores. Pra mim também, Tite e Cuca. O Marcelo tá passando uma fase difícil, né? O Marcelo Oliveira. Fez um trabalho ruim no Palmeiras, foi campeão. E o Levir Cupi? Vocês não colocam entre os três ali? É que é Cupi não é dele, né? Ai, meu Deus, mano. Nossa. Nossa. Ai, meu pâncreas. Aqui o pessoal... Ah, enfim, eu acho Tite e Cuca, os dois meu melhores. Meu Deus. Tite e Cuca são os melhores atualmente. Levir Cupi é um bom técnico também, mas acho que é abaixo desses dois. É, porque o Levir, ele arrumou o time do Atlético e vem melhorando o time do Fluminense também, né? É que eu não acho tão ruim o time do Fluminense do jeito que falam, mas eu acho que o Tite e o Cuca estão na frente, o Tite um pouquinho ainda acima do Cuca. Sim, acho que a Gilson Batista também, né, um grande técnico. Nossa. Leão, o negócio é leão. Bom, a gente tá desenterrando aqui. Né? Bom, e por falar, só sair um pouco desse assunto, Seleção Brasileira aí, mas a gente já volta. Por falar em técnicos brasileiros, Luxemburgo e Mano Menezes foram demitidos de seus clubes na China. Que isso, e o Jadson parece que quer voltar, hein. Pois é. Acho que todos os brasileiros Luxemburgo demitido da segunda divisão da China. E Mano Menezes também. Ele ainda não pode assumir um time. Parece que a rescisão é de 27 milhões. Acho que esse era o projeto. Então ele tava tendo reunião. Era projeto. Ele tá tendo reunião com a diretoria do time que eu não sei falar o nome. Impossível falar isso. Não é sei. Possível. Não, você que falar, não quer falar. Pra acertar essa rescisão do contrato. Mano Menezes, você falou já também? É, o Mano Menezes também disse. E quem deve substituí-lo é o zagueiro vitorioso italiano Cannavaro. Cannavaro. A verdade é que eles vão lá pra ganhar dinheiro, né? Isso é óbvio. É, sem dúvida. Eu queria ser técnico. Mas eu acho que os técnicos brasileiros esperavam que, eu vou ficar facilzão. Aqui 2 anos, ninguém vai encher o meu saco, vou ficar 2 anos ganhando meu dinheiro. O que o Vanderlei falou é que ele tava sendo sacaneado. Tanto pelos jogadores, quanto pelos funcionários, até pelo tradutor. Parece que traduzi errado, é verdade. Foi o que ele falou. Meu Deus. E que o motorista levou ele para um lugar errado. Foi o que ele falou. O projeto deu errado. O projeto já tá dando errado? Faz tempo já, né? Sejamos o projeto caiu por terra. Aí. Ele já faz muito tempo que não faz um bom trabalho. Tem que se aposentar, Vinícius? Eu acho que tem. Eu acho que tem que estudar. É, eu acho também, tem que estudar. Eu acho que tem que. Acho que já deu. Já foi o melhor treinador do Brasil. E o Mano Menezes, que podia agora estar no Cruzeiro, porque ele terminou bem o ano de 2015 pela equipe Celeste, arrumou a equipe do Cruzeiro e deixou a equipe na mão. Agora... E antes do Manega quem? Pô, fechou. Os dois últimos, por coincidência, do Cruzeiro, foram para a China. Eu acho que o próximo que vai para a China é o Paulo Bento, então. O David, na verdade. É, o David. Nossa, o David, cara. Ah, ele vai lá para ganhar dinheiro também. Bom, e eu queria ser técnico na China. O que fica nesse time é que ficam alguns jogadores brasileiros, né? Giovanni, Luiz Fabiano e Jadson. Não. É, mas o Jadson já se pronunciou e disse que quer sair também. O problema é o contrato, né, Luiz? Por exemplo, o Giovanni tem contrato lá por 3 anos. Né? É porque esses jogadores acham que... Eles não estudam antes de se transferirem pra China. Eles acham que a cultura vai ser parecida com a do Brasil. Eles meio que subestimam, eu acho, e chegam lá e... Se vê completamente diferente. Muitas vezes eles acham que vão ter uma adaptação fácil, com dinheiro tudo é fácil. O Rafael Marques disse que nunca mais volta pra lá. Comer cachorro. Não, mas não foi disso que ele falou. Não, ele sei, disse que você tá dando no próprio vestiário, o Matheus aqui gargalhando com o fato dos times comerem cachorro, que não tem graça, Matheus, desculpa falar. Tudo bem que é a cultura deles, mas... O Rafael Marques disse que no vestiário o técnico cobrava muito dos jogadores. Ele chegou a ver o técnico dando um tapa. Jogador. Eu lembro dele falando porque isso. Ele não cumpriu com o que disse, não teve a disciplina na hora do jogo. Então é um negócio muito radical jogar na China. É outro mundo, né, Gui? É outro mundo. E os jogadores deveriam estudar mais antes a cultura. Mas jogador brasileiro estudar é um negócio que tá em falta, né, Luiz? É, infelizmente, né? Mas deveria. Bom, voltando aqui à seleção brasileira, o Wallace do Grêmio e Paulo Henrique Ganso do São Paulo treinam pela primeira vez com o grupo. Eu acho que o Ganso pode ser titular dessa seleção. Se mantiver o nível, ele pode vir a ser titular, mas por enquanto acho que... Mas o Lucas Lima ainda está à frente, né? Nessa linha sucessória. Na minha opinião, o Lucas Lima está à frente do Ganso, mas o Ganso tem... técnica, tem capacidade de ganhar titularidade e ficar à frente até do Lucas Lima. Eu acho que vale a pena tentar, porque quanto tempo faz que o Ganso não vai pra seleção? 4 anos. 4 anos. Então, nesse meio tempo ele melhorou muito. Ele não é o Ganso que era no Santos. Só que eu acho que, no momento, ele pode ser titular, sim. Vem jogando muito bem pelo São Paulo. Acho que resgatou um pouco do bom futebol de 2010, jogando pelo Santos. Mas eu acho que o Lucas Lima ainda está à frente e o Dunga valoriza muito isso, né? Do jogador estar com ele. Ele não abre mão facilmente do jogador que já está no elenco. Então eu acho que o Ganso vai esperar um pouco ainda para ter a chance dele. Eu também acho. Mas só queria falar uma coisa. Sabe o que eu acho? Que o Dunga, eu acho que já é que nem o Marcelo Oliveira no Palmeiras. Acho que vai cair, mas a gente não sabe só qual vai ser a hora certa. Mas acho que ele não vai durar muito tempo. Talvez se vencer as Olimpíadas, vai ser um alento, né? Eu torço para que ele tenha bons resultados e não caia antes da Copa do Mundo, porque é muito pouco tempo para um técnico. Isso é um caos. Ah, eu acho mas melhor... ele já teve oportunidade de 2007 a 2010, né? Ah, Matheus, eu acho melhor cair antes da Copa do Mundo. Porque se for com ele na Copa do Mundo, aí eu acho que... Mas esse é o problema. 7-1 de novo. 7-1, não sei se vai. A gente tava comentando aqui, ó. Vamos supor, o Dunga vai embora. O São Paulo tá sem trabalho. Tá certo que a seleção tem um certo preconceito de trazer um treinador estrangeiro, porque é o pentacampeão mundial, não sei o quê. Mas... acho que esse é o problema, realmente. Mas mesmo assim... Desculpa, então, pode continuar. Porque pra pegar outro técnico brasileiro aqui, seria quem? Ou o Tite, no máximo o Cuca. Teria que abrir um pouco mais o horizonte e ver que não tem mais técnico brasileiro. Eu concordo. É, o Tite. Realmente, o Tite é brigado com a CBF e aí dá mais problema ainda. O que vai fazer? A gente tava comentando hoje. Tem o Sampaoli, tem o É Louco Bielsa. Mesmo assim, suponhamos que ele caia agora. O novo técnico vai ter 2 anos pra... testar jogador, blá, Mate, blá, blá. A gente já perdeu 2 anos. A gente perdeu 2 anos, eu sei, mas... Então, a gente pode perder mais 2 ainda, Mate, com ele. Eu não tô falando que o ideal seria ele ficar, mas eu acho que a seleção já tá perdida. Acho que se ele ficar não vai conseguir muita coisa, e se ele sair também não vai conseguir muita coisa. Eu acho que pode conseguir, com um bom treinador. Não adianta trazer outro também fraco, né? O problema também da CBF é que talvez eles queiram alguém que... Abaixa a cabeça e aceite que eles falam. Ah, sem dúvida. Eles não sabem nem se eles vão ficar livres até o fim do ano, né? Não, é verdade, eles podem ser presos. O Del Negro não sai do Brasil. É triste essa situação. Brasil. Então é complicado, né? O Brasil tá perdido. A CBF sem condições. Tinha que sair todo mundo que tá envolvido nesses escândalos. E começar praticamente do zero. Pra reestruturar tudo. Essa voz da consciência falou Fernando Diniz na seleção. Seria o tic-tac, hein? Opa! Campeão do mundo de 2018. Sensacional. Imagina Fernando Diniz mostrando seu futebol. Ele ia dar um nó tático em todos os treinadores da Copa do Mundo. É só isso que eu ia falar. Já tá bom. Então, mudando aqui de esporte, vamos falar de MMA e uma notícia nada agradável. Faleceu hoje o lutador Kimbo Slice. Faleceu ontem. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas há suspeita de insuficiência cardíaca, né? Uma notícia que abala aí o mundo do MMA. O Kimbo Slice, ele já 42 anos, não tinha nada no MMA, tava no Bellator agora, mas todos conhecem ele, falam que era uma grande pessoa, muito carismático e vai fazer falta. Era um lutador praticamente histórico, assim, no MMA. Não conseguiu grandes coisas. Não figurinha entrou... carimbada, né, mano? Mas era uma figura carimbada no mundo do MMA. Sim, e falando do próximo evento do MMA, conte um pouco, do UFC, conte um pouco sobre o próximo evento, Matheus. O UFC 200 não é exatamente o próximo evento, mas é o principal, que tem Fight Night ao longo, mas o próximo principal é o UFC 200, que foi revelado, Brock Lesnar está de volta ao UFC, um lutador que tinha o título do peso pesado, perdeu pro Cain Velasquez. Depois disso, por diversos problemas, não conseguiu se reestabelecer no UFC. Acabou saindo, foi pro WWE, se não me engano. E agora ele vai retornar no UFC 200 contra o Mark Hunt. Não sei o que esperar dessa luta. Se for o Brock Lesnar campeão peso pesado, o Mark Hunt terá grandes problemas. Mas se for o Brock Lesnar que perdeu o título e teve dificuldades para voltar, Mark Hunt deve ganhar a luta sem problemas. E voltando aqui ao mundo da luta... A gente não falou ontem, mas deveríamos ter dito, portanto vamos falar agora sobre a morte de Muhammad Ali, um mito aí, não só da luta, como do esporte. Na minha opinião, um dos maiores esportistas que o mundo já teve. Acho que os três maiores, acho que ele deve estar. Com certeza. Se eu não me engano, nos jogos de futebol do brasileiro, após a morte dele, se não todos, boa parte fizeram um minuto de silêncio por ele. Justíssimo. Porque ele não era um mito só dentro dos rings, como fora, né? Pra quem não sabe, ele lutou incessantemente na questão racial, contra o racismo. Ele negou participar, ele negou ir pra guerra do Vietnã, alegando que não era necessário. Não era necessário guerra, mataria muitos inocentes. Exato. E ele ali foi um símbolo... não só do esporte, como eu acho que do mundo. Porque acho que ele desmistificou um pouco essa imagem de que o esportista é sempre alienado de tudo que acontece. Então ele é um cara que vai ficar aí pra sempre nas memórias de todos. Ele acabou sendo preso por isso, né? Ele acabou sendo preso. 3 anos afastado do boxe. E quando voltou, foi logo pra luta do século, né, Matheus? E reconquistou o... Só uma frase. E reconquistou o cinturão na luta do século contra George Foreman. África, ele levou essa luta pra África e com... O Zaire, o atual Congo. Os humilhados serão exaltados. E na quinta-feira vai começar o funeral dele. Na quinta vai ser um funeral islâmico, né? Que pra quem não sabe, não é o nome de batismo, Muhammad Ali. Ele se converteu e Will Smith vai carregar o caixão de Muhammad Ali. Porque Will Smith, em 2003, se não me engano, interpretou em seu filme de Muhammad Ali. Então, mais do que justo. Ah, legal. E o presidente da Turquia, que iria falar na cerimônia, foi barrado. Ele foi. Discussão, né? Eu acho que mais que não consideraram ele muito importante pra dar um discurso, né? Eu acho que como ele estivesse apresentando lá de maneira política. Não tem muito a ver mesmo. Eu acho Smith se representou ele num filme, eu acho justo. É verdade. Bom, e sexta-feira vai ter o funeral aberto a todos aí. Vou lá, hein? Você vai? Vou. 15 mil pessoas expectativa. Se eu não estiver na rádio, vocês já sabem onde eu vou estar na sexta-feira. A Borba. Não, no funeral do Muhammad Ali. Ou na casa de uma... Não, no funeral do Muhammad da nossa faculdade. Muhammad Ali é uma grande perda pro esporte. Ele, além do que ele fez dentro do esporte, além das lutas que ele travou, ele serviu de inspiração para muita gente. Ele é um ídolo, não só no boxe, mas no esporte, na vida em geral. Muitas pessoas se inspiraram nele para seguir seus sonhos e travar batalhas importantes. Então é uma pena. Foi bastante resistente, né, ao mal de Parkinson, que na década de 80 foi diagnosticado com essa grave doença, mas conseguiu enfrentar essa doença até onde pôde e acabou perdendo, mas acontece, né? O que fica para nós é essa lembrança marcante dessa importância, da relevância de Muhammad Ali pro mundo. Então é com isso que fechamos o nosso Arquibancada Mac. Agora vou me despedir dos nossos queridos comentaristas. Boa noite, Felipe. E muito obrigado pela presença. Boa noite, bancada. Boa noite, Flavião. Boa noite, ouvinte. Queria mandar um abraço aqui pro grupo Betoneiros. E é isso. Bom, Matheus Veloso, uma boa noite. Muito obrigado por sua participação. Boa noite, Luiz. Boa noite, bancada. Boa noite, Flavião. Boa noite, ouvintes. E uma frase do Mohamed Ali. Voe como uma borboleta, pique como uma abelha. Nossa senhora. Olha isso. Que é indo embora com estilo. Que gênio. Você faz isso na vida, aliás, né, Matheus? Bom, e é com esta frase você atira, do mito Mohamed Ali que vou me despedir agora de Guilherme Pérez. Boa noite, Guilherme. Muito obrigado por sua presença. Depois dessas palavras lindas do Matheus, eu só posso dizer boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Até a próxima. Boa noite. Não. Vai, fala. É que você tá me atropelando aqui. Pode falar. Entendeu? E boa noite. Boa noite, Vinícius. E muito obrigado também, né? Apesar de você ter me atropelado aqui. Posso falar? Pode. Então tá bom. Boa noite. Boa noite, bancada. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flavião. E boa noite, chefia. Claro, né? De abraço à chefia. E nossos agradecimentos ao sonoplasta Flávio Rangel, também ao nosso chefe Zé Roberto. E vou ficando por aqui também. Uma boa noite. Esses apresentadores que puxam o saco do chefe, viu? Esses piadistas. Pois é. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. E até a próxima. Rádio Mackenzie.